Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. O que, que o titio vai ensinar? Quem ensina? Chorume! Chorume! Chorume! Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o pior podcast de todos os tempos, o podcast dominical conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br. Para quem não sabe ler e nem escrever, Chorume com X. Do meu lado direito, ele que é garoto propaganda do Ginkgo Biloba, Wesley Zop. Ginkgo Biloba cura tudo, né? Sim. Tá mal olhado, unha cravada. É, eu te elogiei, chamei câncer de retal. Garoto propaganda. É verdade, né? Obrigado. Na minha frente, ele que dorme de bunda pra cima no deserto, Gabriel Asbar. É, eu gosto de ficar com anos dourados. O rápido do menino de anos dourados. Ah, esse? Puta, eu nunca assisti esse filme achando que ia ser chato. Cara. Mas também é uma série. Anos dourados. E o nosso visitante, ele quer uma mistura de pera, uva, maçã, salada mista e uma bela banana, o Wendel Tutti Frutti. Boa. Prazer imenso estar aqui, meio rouco, pedindo já desculpa aí, mas vamos aí. E eu aqui, host Douglas Domiciano Ganso, responsável por espremer o chorume da pemba desses participantes e levar até o ouvido de vocês ouvintes. Não entre em pânico, esse é o Chorume, o podcast que é semelhante a uma adolescente com bruxismo. Não pode deixar dormir com o pau na sua boca. É verdade. Eu achei que ele ia falar o frango. Né? Ah, sim. Isso que é engraçado, que você não pode deixar o chorume na boca de uma adolescente com bruxismo. Eu não entendo essa comparação. Não. Ah, talvez ela vai mastigar o fone, episódio, né? É, vai mastigar o fone. Agora é o seu momento de brilhar. O momento em que você vira a bunda pra cima do seu ânus dourado e sem medo de ser feliz, grita aos sete ventos. Qual é o tema de hoje? Peraí que eu tô virando meu ânus pra lua, pra um sol. Tudo bem. Por um momento achei que você tivesse esquecido. Eu não tenho uma bússola no cu, não. Por isso demora um pouco. Seria legal se tivesse. Mas não. Tá. Ninguém tá falando que você tem uma bússola. Ninguém criticou isso. Né? Não, só queria deixar claro. Mas você já pensou em colocar uma bússola no cu? Ah, talvez. Talvez agora que você acabou de dar essa ideia. Mas daí eu só daria o cu pra pessoas do norte. Eu sou gaúcho, ou, desculpa. Ou pau magnético, né? Talvez. Tudo bem. Ou postiço. O tema de hoje é flagrante. Flagrante. Eu não falei puta isso. Flagrante. Ah, não. Não, não falei isso olhando pro Tutti Frutti comendo Wesley, não. Porque isso aqui a gente já sabe que não foi flagrante. Isso aqui não foi flagrante. É, então. Estão todos olhando. Quando a gente aposta, não sei se é flagrante. Não tem um conta canal como. 24 horas no pay-per-view sobre isso. O Wesley, você quer ver que eu dou pro Tutti? Você quer ver? Tem ninguém duvidou. Não, mas então. Eu quis provar. Canal 724. Pra quem não conhece, XXX Chorume, pode procurar lá. Wesley Zop, fale o que é o flagrantes que vamos mencionar hoje nesse episódio. O flagrantes, vamos falar de situações que a gente pegou alguém num momento indevido, ou a gente foi pego num momento indevido, onde não esperava a presença de alguém assistindo. Ah, muito bem. Então, flagrante. Seria isso. Por que não disse antes? Podia ter dito flagrante. Muito bem, então vamos lá, ouvinte. Flagraram, quais histórias aí esses dementes têm pra contar hoje? It's frizz in the bottle, it's Nikki, full throttle, it's oh. Swimming in the grotto, we winning in the lotto, we dipping in the pot of blue photo. Getting so good, it's dripping, I don't would get a ride in that engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it, Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari, if they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging, phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic cause I'm singing. B to the A, to the N, to the G, to the B to the A. To the end, to the G, to the hey. Então, como é de costume desse podcast, a primeira história, obviamente, dele, Wesley Zop, porque diz ele que se não contar a primeira história, ele não participa de nenhum episódio. Exato. Tá no contrato dele. Tá na programação. Exato. Então, pode começar, Wesley Zop. Eu, pela primeira vez, farei a minha pauta aqui em ordem cronológica. Então, flagrantes que fui pego de criança, adolescente e adulto. Não sei se vocês entenderam quando eu quis dizer cronológica. Não sei se o episódio pode durar 5 semanas. Ou, mas vamos dizer, são 3 itens, mas um de cada vez nesta ordem. Então, tudo bem. Por favor. Quando eu estava na idade pueril ainda, pra quem não sabe, idade da poeira, que você brinca com muita poeira e tal, infância, você, né? Achei que você era um zicoto. O cara é egípcio mesmo, brincava com poeira. Exato. Eu lutava com a poeira. Nossa. Não, eu quis, porque assim, o sistema nosso digestivo, como que funciona? Entra e tem que sair. Concorda? Normalmente sim. É. Entra, pega os nutrientes e tal e tem que sair. Então eu pensei, será que a gente mija o mesmo tanto que a gente bebe, tipo, você vai substituir o mesmo tanto? É ciência. Pode ser. É científico. Enchi um copo d'água e peguei um copo vazio. Fui para o banheiro. Você falou, vou mijar esse copo. Enquanto bebo. Porque eu quero ver. Enquanto eu vou estar substituindo o líquido. Você queria saber se era igual. Equivalente. Equivalente. Só que não deu tempo, minha mãe pegou no flagra. Minha mãe pegou no flagra. Vai levando o batendo copo. Punheta com o copo, Wesley. Antes fosse, antes de novo, fosse. Copo antes de fosse. Pinga. Já falei que é largo. Não, copo normal. Copo de requeijão, desculpa se eu não tenho copos específicos pra água. 2 copos de requeijão vazios, um cheio de água, fui bebendo, enquanto o outro fui enchendo de mijo, ela pegou no flagra. Mas pegou enquanto você mijava no enquanto copo. Enquanto eu mijava no copo. Ela não entendeu a ciência. É. Ela bateu na minha mão, quebrou o copo. Matou ali um cientista. Você não conseguiu descobrir isso. Não deu pra saber se era a mesma quantia. Conforme ela quebrou o copo, ela estourou o chinelo havaiana dela nas minhas costas. Isso, sei lá, não sei se precisava de tudo isso. Qual a idade? Não, eu acho que eu tenho uns 6, 7 anos. Muito bem. Até hoje você não matou essa curiosidade. Não, não fiz de novo, tenho medo, né? Mas você mijou de porta aberta? Eu achei, cara, que quando você tá em casa, você tá à vontade. Eu fecho a porta pra cagar, não fecho pra mijar. Cozinha, né? Eu bebi água da torneira ali. Não. Eu fui no banheiro porque eu falei, vai que eu erro aqui. É, você tá pelo pensando. Menos pega no chão, né? É, no banheiro. No banheiro. Sim. Mas não consegui concluir. Achei que você tinha bebido água da privada. Antes fosse. Antes você fosse. É doente. Quem dera. Gabriel Asmar, por favor. Eu, como eu sou do contra, eu não vou fazer como o Wesley e contar cronologicamente. Vou contar aleatoriamente, como você quiser. Vou contar de um flagra que aconteceu recentemente, há 2 semanas atrás. Oh, bonito. Estava eu e um grupo de amigos em um barzinho, aqui na cidade americana. Você quis dizer orgia? Não, quis dizer um pequeno bar. Que é um código pra sexo. Pequenos bar. E nesse bar a gente tem um ambiente externo e um interno. Muito sim, bem. Calçada e dentro do bar. Não, dentro do bar e um... E banheiro, um, né? Um espaço na frente, não na calçada. Ah, espaço para fumantes. É, mais ou menos tá. Isso. Só que o que acontece? Nesse espaço interno tem uma janela grande que você enxerga tudo que tá acontecendo lá fora. Ok, tudo bem. Estávamos todos sentados ali em volta da mesa e tal. E eis que tem uma mesa bem colada com a janela com uma mulher mexendo no celular. Ok, tem. Hoje em dia é normal. Tudo bem. Nossa, que flagrante, hein? Uma mulher tá. Mexendo no celular. Agora você, Tô. Nossa, uma mulher mexendo no celular. É isso, gente. Pô, foi foda pra caralho. E ela tava ligando. Ela devia ter o quê? 50 anos? Puta, nunca flagrei uma pessoa de idade mexendo. 50 anos de idade. Fiquei ofendido um pouco. Né? Nossa, ela tava mandando SMS em pleno 2016. Que flagra, hein? Eis que ela levanta o celular assim, ó, na altura dos olhos ali, né? E de costa pra janela. E começa a assistir um pornozão. Aê, cara! Com nada mais, nada menos que 7 pessoas atrás dela vendo que ela Mas tá ela fazendo. Não viu que vocês estavam ali. Então ela quis ir no cantinho da parede pra ver escondida ali. Aí a gente começou a cascar o bico, não sabia o que falar. Só ficou dando risada. Assistiram junto. É, só que ao mesmo bateu tempo... Bateu uma ali, outras pessoas flagraram. Só que ao mesmo tempo o garçom veio atender a gente. Então eu falei, ó, você quer aproveitar o espetáculo aqui também? E daí ele, muito filho da puta, foi lá fora e foi falar com a mulher que a gente tava vendo. Aumenta o volume aí que você tá na Aumenta o volume que o pessoal não tá acompanhando. Aí a mulher ali começou a dar risada e tal. Falou, o pessoal ali da mesa ali é contra a dupla penetração, meu senhor. É. Aqui somos ortodoxos. Por favor. Não daí... tá vendo aqui nessa placa que proibido dupla penetração? Não é só fazer aqui, não. É proibido assistir também. Incitar a dupla penetração. Ainda mais com lubrificação de manteiga. Então daí ela ainda quis se justificar, ela olhou pela janela e tentou conversar com a gente e se justificar. Em Libras eu dava pra ouvir, tipo, se ela era simples. Falar. Que tal uma gulosa gostosa? Não, a janela tava aberta. Ah, era simples. Não, mas então ela é burra. Ela pra cacete, tava assistindo, né? Um pornô, não tem o que justificar. Não tem o que explicar mesmo. A questão é maior e que deve ser a dúvida de Wesley Zop. Você comeria ela ou não? Não comeria. Não. Ah, claro. Tava com a namorada dele. Ele eu vai tô dar falando pelas condições do produto. Não tô falando pela sua ética e moral cívica e então, cristã. Tô falando não. Não, bem. Não tô falando pela mulher. Tô falando pelas condições do pornô. Dava pra comer a mulher que estava fazendo comida no pornô? Ah, dava. Ah, eu achei que era... Não, eu achei que era a mulher que tava assistindo. Eu também achei. Eu falei, mas eu tô falando que não. Tudo bem. É justo. O Gabriel escolhe demais. Eu sempre disse isso. Wendel Tutti Frutti, você que aí é o mestre do flagrantes, conhecido como Mr. M dos flagrantes. Já ele, que falando. Aquele que revela todas as pessoas. Mr. F, né? Dos flagrantes. Bom, vamos começar então lá, muito tempo atrás, igual o Wesley, pequenininho. Fui pescar com os meus tios um dia lá na Rua do Porto, à noite, né? Na verdade, meia-noite a gente pescando e nada de pegar. Falei, vambora. né, muito barulho, vambora. Nada de pegar um ou outro. Ah, não, peixe. Ah, peixe. Assim. Sei lá. Tá, esse tute não ali. Pega a gente nunca, então vambora. Só, que, só veio aqui pra pescar, pelo jeito mesmo. Então. A gente falou que era pra pegar vara, mas ele entendeu outra coisa. Não entendeu as cantadas que a gente passou aqui. E a gente guarda na, o material, as varas no carro. Atraia. E, atraia. Atraia, né? E vamos esperar um outro tio meu vir, né? Encostamos num barranco lá e... De repente, olhei pra baixo assim, vi um casal. Um casal, um menininho encostado na parede e uma moça ajoelhada. Achei que ela tava rezando, né? Não, mas um menininho... É, um menininho dos... Da sua idade? 13 anos, daquela época, sim. Ah, tá. E uma não, então. Moça da mesma idade? Não, mais velha. Ah! Pera aí que eu vou abrir o zíper aqui. É, e nisso eu avisei meu tio falou, dá uma olhada aqui embaixo aqui. E nisso a gente parou e ficou ali olhando, né? É, aí um molequinho viu que a gente ganhou e me tampou a cara, assim, para não mostrar que era. Não. Ele não quer avisar a menina ali, né? Entendeu? Continua. Continua aqui com torcida, o meu up sobe aqui. minha potência sobe com e torcida. E nisso aí chegou um outro amigo dele e já rapidinho ergueu as calças ali, correu e a gente ficou naquela espera, né? Já tava formando a fila na escada pra ver se a gente conseguia ser o próximo da fila. Com a moça. Ó, 30 minutos seu já acabou aí, de cara. De repente chega um garçom e fala, dupla penetração aqui na... Fiquem na fila, por favor. Vocês não viram que ali no Rio tem uma janela? Mas eles estavam bem escondidinhos, assim, bem no escuro. E a gente, eu olhei pra baixo, assim, aí eu ganhei. Por que ela tá escovando o dente com o pinto do cara? Né? que é isso aí? Daí ela levantou daqui só aquela guspina de lado, assim. Ah, então ela não amava o cara. Porque só fazem isso duas pessoas que se amam. Né? Exato, quem ama engole. Todo mundo sabe, né? É claro. Olha... Por isso que o Wesley ama muitas pessoas. Eu amo o mundo, né? Eu amo viver, né, Wesley? Eu amo a vida, cara. É, muito bem. Já na adolescência, como eu disse, ordem cronológica que eu vou falar. Já na adolescência... Pulou uns 30 anos. Eu era, como fala, as noites de sábado à noite eram acompanhadas por Emanuele, pra quem não lembra, do Cine Prevê da Bandeirantes. Sim. Né, já morreu, sim. Já morreu de velhice? Morreu de velhice, mas na época ela era nova. Não, talvez na não. Na adolescência, né, Doze? Na minha adolescência, sim, né? É, talvez. É. Então, e daí, como que você assistia esse tipo de filme erótico na sua casa? Como que você assiste? Com controle na mão e outro com o pau na mão, né? Sim. Uma mão com o controle e outra mão com o pau. Uma pra você pensar, pegar o controle e falar, nossa, eu queria que esse fosse meu pau. E a outra você ter a realidade. Né? Só que daí ele foi mudar de canal com o pau. Quebrou um pênis. Não, mas por que isso? Porque qualquer movimento da sua casa, você troca de canal e guarda o pinto, né? Isso é claro. Sim. Todo mundo sabe disso. No lugar da pilha palito. Ou a coberta por cima. Assim. Mas não percebi que meu pai tinha dons de um ninja. Sim. Seu pai dormia... Peraí, tô sentindo cheiro de pornô aqui nessa casa. Tô sentindo cheiro de rosquinha. Quando eu fui... Olha o azedinho. Olha o Wesley colocando o controle no cu de novo. Vai pra bater uma melhor, né? Pra dar mais tesão. Eu vou chegar lá, ele vai falar que tá batendo punheta pro Emanuel, mas eu sei que ele tá sempre vendo... E sempre com a TV desligada. Eu sei que ele tá vendo concurso de fisiculturista, hein? Ouvia aquelas tipo propaganda lá, que na época era o Emílio Surita que fazia aí naquelas de teleshop, sei lá. Não, então, mas ele pegou eu no flagra, né? Pegou eu ali, não, você, como que você se explica? Com o pau na mão, cara. Como se explica? Nenhum homem do mundo deveria ter que se explicar porque tá com o pau na mão, né? Exatamente, exatamente. Você não chamou ele e falou, vem pai, aproveita. É. Pai de boa. Não, eu fiquei estátua. Eu daí peguei. Surgiu aquela frase do Chorume, vou te ensinar o que é incesto, moleque. Não, ele... Que isso, pai? Que isso, pai? É que um amigo meu tava na Rua do Porto, me contou uma história, me deu vontade. Não, eu não sei. Eu não sei o que é pior, né? Se é pegar no flagra ver o Emanuele, ou se você mudar de canal e ter alguma coisa comprometedora, né? Sim, é, igual um concurso de fisiculturista, né? Aí fala, pô, você é nojento, cara. Ainda, por que não assiste o Emanuele? Wesley Zop, você... Depois que seu pai ali, sei lá... Presenciou. Fez o cerimonial. Você fingiu que foi dormir, obviamente. Continuou depois ou não? Não, você não para o serviço na metade, né? Eu penso assim. Não sei se eu tô errado. Tudo não... bem, viver hoje e lutar amanhã. É claro. Muito bem. Eu gostaria de contar uma história sobre maldições. Eu sei que o assunto é flagrante. Mas parece que você tá mudando o tema. Não. Eu só trouxe sobre flagrante não, hoje. Mas é maldições. Você já deve ter passado por isso, Wesley Zop. Vamos ver. Por maldições. Ah, por maldições, sim. E uma vez eu namorava uma garota e ela... Não a sua atual mulher. Não. Ah, uma outra mulher. Oi, já namorou várias mulheres. Não, olha só. Pelo menos duas. É, porque a gorda da trufa, não sei. Ah, mas não era nem a gorda da trufa. Não. Porra, esse cara tá é caralhão, tá um maníaco aqui. Mas só três porque ele escolhe demais. E ela comprou um vestido, né? Daí, o que que um homem pensa quando a mulher compra um vestido, cara? Quem dera tivesse vestido masculino. Será que cabe em mim esse vestido? Ou pensa agora, meu objetivo de vida é comer essa pessoa com esse vestido. Ou a princípio é um com desafio, esse vestido. Né? Ou eu colocar hoje, eu uso meu sapato com espelho, né? Sim. Ainda bem que engraxei o sapato hoje. Sim. E aí, sempre quando colocava o vestido, alguma coisa dava errada, cara. Você dava pau da adolescência e você não conseguia completar. Não, porra. No, a gente sempre era interrompido por um cadeirante querendo pegar ônibus junto com a gente. Ah, peraí, você tá no ponto de ônibus? Não, porra. Tá metendo ponto de ônibus? É claro que vai ter alguém que vai flagrar ali. Alguma coisa, não, mas não chegava a ser um flagrante. Ah, tá. Alguma coisa interrompia que a gente falava... Ah, fica pra próxima. Fica pra próxima, entendeu? Lógico, tem que concluir o serviço, mas nem sempre se conclui com o vestido. Porra. Ah, sim. Tudo bem. Concorda comigo? Não? Claro que concordo. Sim. Mas o objetivo na vida de um homem é um objetivo na vida de um homem. Mas isso é verdade. a própria frase se explica. Eu achei que sim. Por que você não disse antes? O objetivo de um homem é o objetivo de um homem, cara. Muito bem. Daí um dia, estávamos na casa dos pais dela, sim. Onde estava sozinha. Ah, então, olha, hoje... Mas eu cheguei lá, estava com o vestido, eu falei, porra... Acendi um rojão, já soltei um rojão. Eu falei, é hoje. Fez uma festa de 5 horas ali com champanhe pros vizinhos. Falei, é hoje, cara. Os pais voltavam dali 6, mas a gente tinha que comemorar. Dali 5 horas e 10 minutos. Então a gente foi pra um segundo andar que tinha na casa. Um mezanino. Eu tô supondo. Você tava lá? Não tá, tô supondo. Ele tava fantasiado de livro. Eu era o sofá. Ele era a enciclopédia Barça. Ah, é verdade. E aí, colocamos, calculamos mais ou menos, a família demora tanto tempo pra chegar. Então... Nessa conta matemática, vocês perderam 40 minutos. Dá os 40 pra subir a escada. Mais 40, Colocamos uma música, né, pra... Pra dar um tchan? Colar um tchan, colocamos um Beto Jamais. Um Chico Buarque 66. Mas o CD solo do Beto Jamais. Colocamos algo bem Caetano Veloso acústico 54, assim, negócio sim, animador. Sim. Não, colocamos uma música ali pra pintar um clima e ficamos ali, perto da beira da escada ali. Pra ficar meio de prontidão, né? Pra ficar legal, né? Ficar legal. Um pagode na Coab no maior astral. Talvez tocasse essa música, não sei. Tá. Cara, quando de repente ali, por causa da música um pouco alta, não notamos que chegávamos pessoas. Não, às vezes você tá distraído com outra coisa. É, talvez porque eu tava distraído com outra coisa. Sim. E estava ali trabalhando, batistaca. Talvez a batistaca, letra da música. No batistaca ainda. Que é um cara que estudou geografia, né? Isso, talvez nós, fazendo uma sondagem. Estávamos ali no papai e mamãe clássico, né? Ah, bom. Old school. Sim, tudo bem. Tudo bem. Mas estava... Com vestido, né? Exato. Você com vestido ou ela? Não, ela. Ah, tá. Eu com vestido depois, ele. Sim. Que... Mas, e eu estava com, pra você entender, num papai e mamãe clássico, com meu peito virado pra escada. Então quem chegasse ia dar de cara com a minha cara. Tudo bem. Tudo bem, entendi. Ou com o meu peito. Sim. Com que vice primeiro? Exato. Pera aí, na escada? Não, não na escada. Ah, mas quem acabasse de subir a escada ia flagrar a cara dele. Na hora que a pessoa colocava a cabeça na escada assim e olhar minha cabeça. E olhar pra, ele olhar pros seus olhos. Exato, exato. Quem ah, bom, achei que tava comendo pelo vão da escada. Ué, tá fazendo abdominal, né? Quem dera, quem dera. E daí não vimos a pessoa chegar, quando de repente a mãe da garota sobe e eu vi a pessoa no susto, o que, que eu faço? Fico de joelho. E reza pela vida dele. Fico de joelho. Sim, e daí ela vê acontecer da pau-adolescência pra pau-adolescência. Não, ela vê as duas cabeças minhas. Sim, sim. Então, e daí nisso, já, a pessoa já viu o ato ali. Não, já viu, claro. Já viu. Não adianta disfarçar. Não tem mais o que disfarçar. Não tem disfarçar mais. Disfarçar piora tudo. Então daí a mãe desceu chorando, a menina... A mãe desceu chorando? A menina começou a chorar, todo mundo chorando e eu... O que eu vou falar? Bom, vou terminar a serviço. Isso aqui é. Cachorro! Queria eu! Cachorro, veste esse vestido. Ele é amaldiçoado. Você chegou a tacar fogo nesse vestido depois? Não consegui, porque, cara. Porque, puto... Então, daí foi isso. Daí a mãe da menina escorraçou a gente, cara. Falou, vocês são dementes, mentecaptos, mequetrefes, mentirosos e caluniadores. Foi que ela falou nessa jogo que é diferente. Ela falou, vocês são... parecem animais. Isso eu achei um elogio. Não, desse bom, obrigado. Foi. E Ocre, dei o meu melhor desempenho aí, hein? Por acaso, o sobrenome dela não é Collor de Melo. Sei lá. Dei o desempenho que eu ganhei em recorde sul-americano, não sei. Mas tudo Ouro bem. Olímpico. É. Mas parece que você ganhou esse recorde no passivo, né? Não importa, cara. Sexo não, é sexo. Sexo é sexo. Eu não tô criticando. O objetivo na vida de um homem é ser só pelo objetivo na vida de um homem. É. Então foi isso, cara. Foi esse flagrante que... E daí... Sei lá. Falhei aí. Né, você falhou no objetivo de tê-la como vestido. Falei, mas você teve em parte. Não, mas falhei em dois objetivos aí. Dois objetivos? Na inexperiência de... Sim. Do vestido. Daí na experiência a gente tá falando, peraí, vamos aqui, vamos todo mundo, estamos em família. Ah, você falou isso pra sogra. É, eu deveria ter falado isso. Ah, tá. Você deveria ter falado isso. Ô Wesley, sai aí da... do armário. Dupla penetração. Daí vem o garçom. Opa. Novamente. Aqui no mezanino do bar, não. Caralhas. É o som de Beto Jamaica. É. Exato. Essa hora ele realmente não segurou o tchan. Não, mas ele fez errado. Não tava vendo nada. Ele mostrou ali, não. Não. Aqui é meu pau. Tô pelado. Ele estava ali a única coisa que tampou foi porque eu tava de camisinha, né? Então, não sei se deu pra ver que era um pênis. Acho que não. Acredito que... Não dá pra se subentender. É, né? Acredito que um grande jargão do Beto Jamaica é a descrição desse momento, né? Tum, tum, tum, pau! Eu nunca tinha entendido isso daí. Tum, tum, tum, subir na escada, né? Pau! Pau! Ou do Batistaca. É, né? Tum, tum, tum do Batistaca também. E a ajoelhada que mostrou o pau. É, então foi isso, cara. Depois meu psicólogo Wesley Zop tentou me ajudar, mas... Claro que rindo um pouco antes, né? Sim. Muito bem. Ele tentou avisar, ele derrubou uns livros da prateleira até alguém chega. Deu um bicudo na porta, na hora que eu entrei. Assombração, né? Passou óleo na escada. Deu um leve aviso assim, para de meter! para de meter que deixa subindo aí. Vai no palco. Era um código que a gente tinha. Ele ficava ali, tudo é, é estranho eu ter esse código se eu nem tava na casa, mas tudo bem. Eu falei na rua, né? Perto na rua. Jamais! Você tava disfarçado de enciclopédia Marta. Ah, sim, é verdade. Abriu a página. Mas eu vou explicar por que que acontece essa maldição com o Douglas. Tem o Pai Nosso, né, minha... Como eu já venho falando em alguns podcasts aqui, alguns episódios... Gabriel escolhe de Marte. Além disso, a prepotência acaba com uma pessoa. Você acha que eu sou prepotente? Mas vou explicar por quê. Uns dias antes desse flagrante que ele que ele foi flagrado... Cuidado pra não se complicar. Não, hein? Vou me complicar. Tudo bem. É, ele tinha falado que ele era o rei da discrição, que ele dava aula de discrição todas as terças às 8 horas da noite... E tal, eu falei, pô, esse cara... Você tá... Esse cara é furtivo. Você está acompanhando as Olimpíadas? Eu tô, acompanho. Nem o Michael Phelps ganha todas, Wesley. Só. É verdade. Não, concordo. Ele mas não você deixa... não teria sido pego se não fosse a prepotência. Ele não deixa de ser o maior campeão olímpico por ter perdido uma, cara. Não, isso é verdade. Então pronto. Concordo, concordo. Mas o que não cabe ao senhor, né? Parece que não tinha nada a ver com isso. Mas tudo bem. Não, mas era só isso que eu queria falar. Você é um ridículo. Saiba disso. É, agora bom. Eu lembro porque o antigo podcast não durou mais do que 50 episódios. Porque o senhor é um ridículo. Porque ele participou. Ai, Beto Jamaica! We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space. Out of space, light it up. Like we're the stars of the human race. Human race. When the lights turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud. Giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn. Então tudo bem, já que o Wesley Zop tá falando aí, apontando o dedo na cara das pessoas e chamando de porra de merda. Não foi bem isso que eu falei, não mas... Não sei. Eu tenho uma certa... Implicância com o seu jeito de tratar as pessoas. Sim. É justo. Mas aqui eu tenho um flagrante pra contar, que estava eu num churrasco inocente, de crianças. Malandramente você tava nesse... Malandramente. Sim. Mas de criança. Sim. Crianças de 16, 17 anos, certo? Ah. Todas crianças. Já dá pra comer. É, dá. Talvez jogar um tempero. Sim, sabe. Wesley Zop sabe o que é isso. Jogar tempero? Sei. Não, comer pessoas de 17 anos. Eis que... Quando eu tinha 16. Sim. Ah, sim. Quando era um jovem pedófilo. Eis que, não sei, talvez por uma obra divina, tive uma sede incontrolável. É, obra divina tem assim como ressaca, né? Obra divina. Chupou um pau bem salgado. Sede, eu chamo de amendoim. Um pau de estivador. Precisei ir até a cozinha do local que tava onde tinha, acontecendo onde tem a água. Festa. Onde tinha água. Sim. Tudo bem, cheguei ali, abasteci um copo. E quando me viro pra começar a beber água, me deparo com uma cena que talvez eu, como Wesley Zop, eu ia devolver a água no copo ali. Mas na parte de vômito ou mijando? Mijando, talvez. Ou cuspindo, né? Ou gozando, não sei. É. Depende do que ele viu. É, vamos ver. Me deparei com uma cena de Wesley Zop pegando a sua toalha. Ah, ele pegou mesmo, ah, pegou no flagra. Escondido, escondido. Meio escondido, vai. Escondido, talvez na parede de fundo da sala de jantar. Sim, mas sim. Era só bitoquetos. Não, sim, você tava beijando. Tava um ralo ali, tava rolando um ralo ali. Rala e rola. Mas não, o pior era não. Que ele estava com o rego de fora. Aí você já foi lá aproveitar. Qual? Aproveitar quando o garçom. Opa! Dupla penetração, não! O que você fazendo? Não entende de dupla penetração? Qual a dificuldade? Demente! Quando tem dois entrando, não pode! Duas pirocas ativas, não! Estava ali na famosa pose do Patrick Estrela, com a perna aberta pra conseguir dar altura. Dar altura e não cair minha calça. É por isso, que minha calça, eu tava sem cinta. Sempre com sua bermudinha de taquetel. Bermudinha de taquetel. Ah, antes fosse. Ela não pra me causar empatia com os garotos. Sim, pra falar escondido, com... né? pra se disfarçar que era meninão. Boné pra trás. Tem até uma calça de taquetel. Mas queria dizer que foi o flagrante que me deixou em choque. Nunca mais bebi água da mesma maneira. Até hoje. Toda vez que eu bebi, nas noites de outono, acho que quando vou beber água, tenho medo de ver o rego de Wesley Zop. Não, na cabeça dele aparece. É. Bati uma com medo do pai dele chegar, mas... Tudo bem. Logo muda para um canal de fisiculturismo. Aí tudo bem. Ah, o Wendel Tutti Frutti. Bom, trabalhei com monitoramento, então a gente via tudo ali, né? De marca-passos? Não. Quem dera? De represas? De represas? De tudo. De tudo? Cidade, tudo. Estava aí uma guarda trabalhando um dia e quando de repente a gente viu uma cena numa das câmeras, né? Deixou a gente intrigado, né? Isso por parte da cidade. Sim. Não a câmera da empresa, por parte da cidade. Da cidade. Tá. Aí eu peguei e falei, ó, tá alguma coisa estranha, né? Vamos focar, né? Eu vou dar um zoom pra ver o que é, né? Pra vamos gente... averiguar. Parece um assalto, parece um assalto. É. Tá. Aí deu um zoom na câmera, tudo. Era um cara. Um cara. Dentro do carro ali e tá. Tal. Eu falei, bom, vamos ver o que esse cara vai fazer. Né? Tá ali. Até então a gente depois descobriu que ele tava almoçando. Tudo bem. Ah, beleza. Falei pra moça. Falei, ó, tá almoçando e tal, né? Ela, mas vamos deixar a câmera em cima pra gente ver. De repente ele saca um galãozão de água do carro, saca da dentadura e foi lavar ali, ó, escovar os dentes. E essa guarda começou, quase vomitou, cara. O mojo. Filha da puta, que esse cara porco. Eu falei, não, ele tá só escovando o dente, pô. Você achou que o cara ia roubar a escola? É, aí, tá vendo? Olha, o cara é inocente. Não, arrancou a perereca. E ali começou a dar aquela passada de mão, aquele... Higiene bucal, cara. Cara é esperto, cara. Ela cara achou... leva um galão d'água junto pra fazer leva. Sim. Ela achou que ele queria esfregar a perereca, mas era só a dentadura. Sim. É verdade. Né? Ela ficou, na verdade, chateada, né? Falou, o que esse cara tá fazendo aí? Vamos ver a escova no dente. Vamos ver o Wendel. Quem sabe você não se anima aí, né? Não dá pra animar. Eu lembro de você de Piracicaba. Eu tava lá naquele barranco. Era eu ajoelhado. Eu era a escova de dente. Mas foi feio, cara. A peça da mulher quase vomitou em cima de mim ali. Daí ela achou nojento o cara lavando a dentadura, mas seria muito mais nojento ela vomitar nos teclados, lógico, ali, né? Sim. É. Mas assim, a gente falou francamente pela local que ele tava ali. Então, queira ou não, é... Mas por quê? Tem local pra almoçar? Que eu não tô sabendo. Não, é o local de risco. Ah, por isso que vocês desconfiaram dele. No lixão, né? O Wendel comentou de flagrantes, policiais. Aí, porque era uma época que você trabalhava com a lei. Sim. Não que você trabalha contra a lei, mas... Você trabalha agora como um cidadão comum, certo? Sim. Eu trabalhava numa empresa, já várias pessoas aqui comentaram, era byte. Contra a lei. Que era, não era contra a lei. Não onde era contra lei. Você cagava nas latas. Não, as leis, fui as eu. As leis da ética e da higiene. Saía pra pegar prostituta. Sim. Esse era eu. Era um bom trabalho. Era um bom trabalho. Então aí, no final do ano, a gente fazia o balanço da empresa, contagem de estoque e tal. Então, toda a parte financeira era levada para casa do patrão, pra ele e a mulher dele fazer, ó, essa parte burocrática. Pra eles não terem que sair de casa pra ir pra empresa enquanto não tava em funcionamento. Então eles levavam todo pra lá e depois, dois dias antes pra voltar o funcionamento, a gente ia lá buscar esses materiais. E eu com um monte de caixa, de arquivo e tal, na hora que eu fui entrar na loja, eu vi que eu tinha esquecido a chave. E era longe a casa dele. Eu falei, ah... Longe quanto? Uns 7 quilômetros. Tudo bem, estava com o carro? Estava com o carro. Ah, mas não reduz distância. Mas só pra buscar uma chave... Exato. Daí eu falei, aqui nessa caixa que tem um motor de papelada, tem clipes. Com o clipes eu abri o cadeado... Aô! Nisso parou o camburão! Nisso parou o camburão! Também, quer dar uma de MacGyver ali? Nisso parou o camburão, encostou ali. O que, que você tá fazendo? Aí viu eu com clipes na mão, abrindo o cadeado. Ah, abrindo. Não tinha nem soltado a primeira lingueta lá. Você não ia abrir o cadeado. Não, tava aberto o cadeado. Ah, Wesley Zobbs, você não ia abrir o cadeado. Tudo bem. Daí o cara falou, o que, que você tá fazendo? O que, que você tá levando? Eu falei, não, aí que tá. Não tô levando, eu tô trazendo coisa pra loja aqui. Né? É. Ele então continuou o que você tá fazendo. Então, em vez dele me repreender lá, ele quis. Acho que ele quis aprender a mexer um cadeado, né? Ah, não sim. Que eu saiba. Daí eu abri, entrei, coloquei lá, daí eu fechei, ele falou assim: você vai pra onde agora? Eu falei, vou pegar mais materiais pra trazer pra cá, mas agora eu vou trazer a chave. Ele, então eu vou com você. Daí na hora que chegou lá e tal, eles. Expliquei pro patrão, né, o que tinha acontecido e tal. Ele, ah, você teve que me inchar de novo o cadeado. O cara me usa de novo ainda, né, no negócio. Daí fui perdoado, mas foi um flagrante que quase fui preso, né. Mas quando o Wesley chegou na casa do patrão, o patrão tava comendo a mulher dele. Quem daí dera. O policial foi, opa, daí o garçom chega, não. Dupla penetração aqui no corpo. É óbvio que não. Tripla ainda jamais. É, nem com tios policiais isso é permitido. Quem dera. Isso me lembra uma história, não sei se... Já contamos aqui, mas uma vez, quando Wesley Zop tinha um canal no YouTube de humor, extinto, entubados... Não, está extinto, mas tudo bem. A gente gravava... Tá guardando vaga. Eu explico porque não está extinto, porque está lá. Você pode acessar lá, youtube.com/osentubados, você vai ver. Curta e compartilha. É. Por favor. Muito bem, e daí a gente gravava os vídeos, era mais os emprasados do que os entubados. Que... Realmente, que era muito vídeo na praça que a gente gravava. Só vídeo em praça, que era o único lugar que a gente achava que estava livre da... De repreensões. De repreensões. Achava. E um dia a gente terminou uma gravação, quando de repente a gente estava guardando os materiais, eu estava guardando o microfone, essas coisas, gravador... Quando de repente chega a polícia, uns quatro... Não, quatro camburão. Quatro camburão de polícia, os caras armados, apontando arma pra nós, falando... O que, que vocês estão fazendo aí, mão na cabeça, não sei o que lá. Naquele momento eu achei que eu ia morrer, cara. E a gente tava numa praça, perto da Câmara Municipal. Talvez é isso que eles ficaram desconfiados, que a gente tava tentando estudar o lugar ali. Era um domingo. É, mas talvez por isso. Tava fechada a câmera. Tava fechada a câmera, mas tudo bem. E daí, aquele dia, tomamos um flagrante policial também à toa, né? Daí a gente explicou, não, fazemos parte de um canal de humor que ninguém conhece. Eles deram risada ali e tal. E em todo esse diálogo, o pessoal ali ficou uns 20, 25 minutos entrevistando a gente ali pra o que ele tava fazendo ali. Em todo esse tempo, o Douglas tava com a mão erguida. Ele não baixou a mão. Não baixei a mão, por quê? Por quê? Vou falar a verdade. Mas o reflexo. Eu sei, posso falar? Pode falar. Porque a todo momento ele tava esperando, né? Que o policial chegou e falou, mão na cabeça! Ele tava esperando que vai começar o remolete! E não tinha, né? Falei, mas ele não vai tocar essa música? Tive que chegar em casa e ouvir pra tirar da cabeça. Não, vou falar por quê, Wesley Zó. Porque toda semana no jornal tem uma manchete que é assim, PM se engana, confunde... Lagarto, não, confunde lagarto com arma e baleia, cara. PM confunde saco de pipoca e baleia alguém. Então o senhor falou, pô, os caras vão me matar aqui. Convencei, né? Mas foi engraçado. Uma outra cena também, essa foi... Não tinha um garçom, mas estava próximo a uma... A uma DP. Próximo a uma lanchonete. Ah, tá. 3 horas. Achei que era próximo a uma dupla também. Como manter. Sim. A gente olhando a câmera central, próximo da câmera tinha um clube. E ali o pessoal próximo ao clube, uma barraquinha de lanche. O pessoal saindo do clube de madrugada, 3 e pouco da manhã, vão comer um lanche. O pessoal ali comendo lanche, a gente olhando. Demos um zoom embaixo da câmera, descendo o poste que tinha algumas cadeiras, uns bancos. Vimos um casal namorando. Bom, muito normal. Bem. Não, fazendo a corte, ele entregando uma flor pra ela e tal. Sentado namorando, conversando. De mãos dadas. É. Sim. Quando, de repente, a gente ficou ali observando, ela só deu aquela abrida no zíper do cara, no meio daquele monte de gente, saindo e passando na rua, na praça. Jogou o cabelo pra frente e abaixou. Como se fosse dormir. Ah, mas ela acho que ela tava com sono. Ah, é, eu também acho. Ela tirou, ela abaixou o zíper por quê? Porque talvez o zíper machucasse ela. O ouvido. Na hora que ela vai deitar no colo dele. Sim. Verdade. Mas é estranho esse sono dela, se fosse com sono, porque ela mexia muito a cabeça. Ah, mas ele tá sonhando, né? Sonâmbula. É. Tomara que não tenha bruxismo. E o cara também. Sim. Ou talvez ela tá fofando ali. É. Fofando. Ou é. Fazendo cosquinha também, porque ele se contorcia todo ali. Ah, é. Ele se contorcia tipo como se tivesse incomodado ou como se tivesse... Gostando. Mas quem não gosta de um chamego, né? É verdade, é verdade. Não tem. E passados uns minutos ali, ela só deu aquela levantada. Quantos ali, minutos? Uns 5, 6, mais ou menos. Porra, cara, Deus. Cara, um monstro. Cara, esse cara é foda. Que eu lembro, né? Animais! E ela só deu aquela levantada de cabeça, arrumou o cabelo. Tirou a dentadura, o galão d'água. Tipo Calypso. Puxou a cabeça do cara e cantou aquela guspida pra trás da cabeça do cara. Ela não amava o cara. Não amava. É falta de amor. Isso é falta de amor. Não, e depois ainda foi, continuou beijando o cara, cara. Aí que deu mais nojo ainda. Mas se é dele, cara. Se é dele, tudo bem. Ainda bem que era dele, era meu. É. Tem razão. Pensei nisso agora também. Passando ali. Ou não, né? Mas, ó, no meio da praça, 3 horas da manhã. Mas cada um salga a boca com o que tem, né? Não é verdade, né? Isso é verdade, tem razão. Querido, compra um lanche pra mim. Não tem dinheiro então hoje. Mas tô com aquela vontade de comer um negócio salgado. Então. É, e roliço. Então tem que salgar a boca com o que tem, né, cara? É verdade. Será que não era o Wesley Zop ali? Quem dera. Não lembro. Gabriel Asbar, uma vez você contou uma história pra mim, não sei se é verdade, de ter ficado preso dentro de um guarda-roupa? Que história é essa? Como que é essa? Eu ia contar outra agora, mas eu conto essa. Mas essa estava em sua lista? Essa estava na sua pauta? Está. Passei por uma situação de ser flagrado, né? Estava na casa de uma namorada. De uma namorada de qualquer pessoa ou de sua namorada? Da minha, né? Atual? Não. Não atual? Não atual. Mas teve várias namoradas. Antiga, uma antiga namorada. É. Uma aí, né? Uma ex, uma das ex. E estava ali como. Não como Douglas, mas gostaria. Ah. Mas estava ali. Talvez tivesse rolado um vestido novo, né? Talvez. Talvez. Talvez seja a maldição do vestido novo. Talvez. Talvez seja uma loja aí de americana aí que... Tem a maldição vestido. Então. Comprei um, leve dois. Não. Quando a pessoa compra uma menina assim, compra um vestido, ele liga pros pais, né? Ó, já comprou o vestido. Comprou vestido. Fica esperto, fica no alerta. Tinha escada na casa, não? Tinha escada na casa também, não? Tinha livros na casa também? Tinha. E se comprou na Barça, não! É o Wesley! Eu vi todo. Mas estava ali, ó, clássico papai e mamãe, sim. Óbvio, old school, né? Old school. Só que era assim, não era uma coisa que estava sozinho, sim, mas não era aquela coisa que sem dupla a família, penetração. Sem dupla penetração. A família saiu, mas vai voltar. Não, era tipo assim, 2 horas da tarde, a família só chegava às 5, 6 horas da tarde. É, então, pro Gabriel tempo. É pouco, né? Vai dizer. É, ó. Nossa, animalzão. Tive que dar uma rapidinha? Tive. No dia. Quanto tempo? 5, 6 minutos. Acabou durando 10 segundos, mas... Tá. Não tinha tempo ali pra aproveitar total. Não tinha, né? Fazer o quê? Mas... Só que é isso que a gente escuta um barulho de alguém chegando. Mas não abrindo o portão. Abrindo a porta da casa já. Vocês bobearam. Bobeamos. Sim. Mas você estava lá de gaiato. pessoas não sabiam que você tava lá? Não, não sabia que eu tava lá. Ah. Mas sabia que eu era namorado. Não, não ia levar um tiro por causa disso. Sim, não, sim. Tudo bem. Que bom! Família confunde pinto de rapaz com lagarto e baleia. Confunde pênis com arma e baleia. Baleia, rapaz. Ou confunde pênis com saco de pipoca e baleia. Pinto de pênis. Não, se fosse confundido com arma, não sei se seria triste ou honroso. Honroso, honroso. Depende, você é branco, as armas normalmente são pretas, não sei se faria sentido. Não, mas arma branca? Confundi com um facão. Uma agulha. Mas aí, na hora do desespero, qual foi a alternativa? Se enfia no guarda-roupa. Por que você não pôs a sua roupa, já que você era... Porque não ia dar tempo, né? Uma coisa ou outra. É, não. E talvez... A vida é um jogo de risco. 5 segundos você não consegue colocar toda a sua roupa. Ah, sei lá. Ah, não soltaram o portão abrir? Hã? Não, não soltaram. Era uma... Escutou a porta. Tava o som de Beto Jamaica também. Era uma época de... Era uma época de frio, né? Não, não. Ah, então tinha pouca roupa. Não, mas mesmo assim, né? Não dava pra trancar a porta do quarto? Não, não daria, não daria. Por quê? Porque ela era praticamente de frente com a porta de entrada. Era aquelas portas de... Sanfonadas. Aquelas de como fala, de salão. É, de faroeste. Pra entender, ó, da porta de entrada que a gente ouviu, não sabia se tava abrindo ou fechando. Foi exatamente o até tum, a porta, tum, tum, pau. Não, até a porta do quarto. Foi 3 passos. Se você for da altura do Wesley, você foi à altura do Wesley, 4 passadas você tá lá. Exato. Então, não mas, tinha mas jeito. Mas quanto mede o Wesley, que o ouvinte não sabe? É, ele mede o quê? Não, pensei que você sabia pela sua, não, não, pela sua medida. Não, não, tô pensando em jardas. Menos apenas... 1,90, não sei. Ou não, 1,85 é, sem salto. Tudo bem. É, 1,90 que eu vejo de salto. É, pode ser. É, tudo bem. Aí, o que que aconteceu? Peguei aquele bolo de roupa no chão e me enfiei dentro do guarda-roupa. Sim. Só que assim... Ah, você foi junto com a roupa. Imagine o quê? É, fui junto. Ué, genial. Genial. Genial, genial. Puta que <minha. risos> Genial. Isso não, porque lá dentro ia ter roupa, mas você foi com a sua roupa. Isso foi genial. Foi genial. É que ele ia sair com vestido. Ia sair com vestido. Exato. Lá dentro. Pode acontecer, gente. Pode acontecer. Se eu colocasse um vestido. Né? Ele pensa, eu não vou levar a minha, porque lá dentro tem roupa. Pode acontecer. Vou pôr um baby dog. De nylon, que combina com você. É, tá, só que... Só que daí... É meio óbvio que a pessoa chega ali no ambiente sem ter aquela marofa ali. É, sente o cheiro de sexo. Cheiro de... Aqueles magma queimados. Sente o cheiro de dentadura mal lavada, né, cara? Só que não te viu, e aí? Sente o cheiro de manteiga de dupla penetração. Exato. Se for garçom masculina, ainda, se for garçom ainda, vai no ato. Vai lá, vou trocar o lençol, peraí. Só que daí a pessoa falou, eu ali dentro do guarda-roupa escutando, não, cadê? Cadê? Eu sei que tinha gente aqui. Eu tô sentindo o cheiro, eu não sei o quê. Nossa, mas você pensa nessa, essa pessoa é boa. Essa pessoa é boa. Devia estar comendo ela, não a outra. Talvez ela também pensou que tinha outra pessoa pela sua namorada estar deitada pelada na cama. Né? Exato, exato. Mãe, cada um fica como quer em casa. Não sei se era o costume dela ficar assim. É. Aí o que aconteceu? Ela começou a procurar embaixo da cama e tal, e eis que abriu o guarda-roupa e me achou. Sai de vestido. Sai com vestido. Não, sai com uma meia no pau. E aí? Só pra não honrar o Beto Jamaica. E aí você foi chamado de animal também? Aí fui chamado de animal, inconsequente. Caluniador. Mas quem flagrou era quem? A irmã dele. A irmã é menos mal. E aí você cometeu o mesmo erro que eu. Exato. Que foi? Não ter chamado pra participar junto. Vamos aí! Tamo em família! Caralho! Eu acamei ali. É, vocês são juvenis, né? É, falou o cara de rego de fã. Ou falou o cara que entra no guarda-roupa e vê essa roupa que tem lá dentro. Aposto que já teve isso com ele. Só não quer contar, né? Porque não, hoje se acabou. Disfarça de pai de família. Não deu problema porque ele tava comendo um cara. É, um pouco maior que eu. Saiu melhor do que chegou. Tutti Frutti, então. E falando em polícia também, já passei um apertado, hein? Ah, é? Estava aí um dia ralando uma moça na quebrada. Caramba! Pera, estava o quê? Ralando. Ó, uma moça? Queria uma moto. Falei, que porra é essa? Eu não com o seu fetiche. É, assim, não seja preconceituoso. Comer escapamento. Sei lá. E estamos no banco de trás. E ela falou, ah, qual que é a sua lingerie preferida? Eu falei, a minha é vermelha. Ela catou aí. Abriu de lingerie. Não, não, ela abriu o catálogo dela aqui. Puta campeã! Caralho, se ele falasse azul, será que ela tinha uma azul, cara? Será que não, ela era essa, mágica? Essa mulher é gênia, cara. Ou talvez ela não tava com sutiã, ela tava com... camaleão no peito. Porra, um camaleão treinado! Puta campeã! Arco-íris. Porra, caramba. Outro de fruta é da altura. Não, não. Ou eu tava no escuro. Ou ela faz hipnose, não sei. É, não sei. Ou ela tem o catálogo aqui, qual gelatinho você quer? Escolhe aqui que eu, em 30 dias eu entrego. Eu tenho o seu nome. Tudo. Estamos ali no rally rola, né? Mais dentro do carro, quando eu escuto só a batidinha no vidro. E aquela luz iluminando tudo. Tum, tum, tum. Pau! Pau! Nada menos que uma viatura também. Sim. Não, uma mono. Viadura? Quem dera! Uma varadura? Varredura. Desce do carro, já coloquei camiseta, erguei a calça. Sim. Fizeram a revista, tudo. Documento do carro. Mas era veja? Fala, o senhor tá fazendo sexo? Era aí, veja, a revista? Não, era a revista. O senhor está fazendo sexo, papai e mamãe? Ou típico de carro? Ou como o senhor... Não tem nenhum outro cara desse carro aí que o senhor está escondendo. Vocês estão planejando não, fazer uma dupla não, penetração. Não, eu não sou policial, eu sou garçom. Né? Daí, de repente, sai. Polícia confunde camaleão e baleia, rapaz. Confunde coleção Barça que tava no carro com arma. Aposto que ele estava no carro. Ah, ao som de Beto Jamaica. Sempre. E ela com vestido novo. E aí, o que que... E nisso, dei o documento, a habilitação, e ele falou, quem que é essa moça? Falei, não, é minha namorada. Qual que é o nome dela? Falei, eu não sei. Qual que é a idade dela? Falei, é 25. E ela tinha mais de 25. Ainda bem. Ainda bem que é sua namorada, que você sabe o nome, sabe a idade. Aí fui falar, não fica aqui não, que é perigoso, né? O pessoal viu um carro estranho mexendo. Exato. Luz acendia e apagava, né? O que é isso? Você tava fazendo uma boate? Né? É, porque, bom, o clima, né? Pra dar um clima. Era tanta força, tava puxando a energia do poste, né? E falou, vai. Bati um cu na lanterninha da... Ligava e desligava. Na hora do batistaca. E nisso, ele falou, não, sai, vai pra outro lugar que é melhor, né? Sim. Perigo de ser roubado aí... Confundir o camaleão com a arma e matar, ó. E nisso saímos dali e fomos parar do lado da casa dela. É, menos mal, né? Menos mal. Pra terminar o serviço. A vizinhança, mas... todo mundo sabe como que funciona. É. Mas lógico que antes de retomar ele perguntou o nome e a idade, porque você para de novo. Tinha que colar desculpa dessa vez. Mas foi um flagrante da polícia que... Eu só não saí com o braço pra cima que eu tinha que pegar o documento. Qual a idade dela? 25, eu era uma senhora de 70. Com o celular, vendo pornô lá. É. Que ela tava num bar. Você não vai conhecer ela num bar. Conheci ela num bar. Tá certo, tá certo. Wesley Zob, mais uma história mente capita sua. Oh, já foi três? Já foi as três? Foi um milhão, né? Nada. Tem uma história que envolve a dona dos meus afetos. Dona Bruna, que já participou aqui com a gente. Wesley Zob, antes, veja aí do seu lado. Você tá vendo o que tem aí do seu lado ou não? Uma maleta, né? O que tem nela aqui? Uma maleta com 5 mil reais. Ah, não. Tranquilo. Então, você tem certeza que você quer continuar? Eu vou continuar. Vou continuar. Ou vai sair com flagrou, o dinheiro? Flagrou um rapaz bebendo água. Não, não. Vai continuar? Não tem nada de sexual, não, cara. Não, quem disse que tem? É. Tudo bem. Achei que você tava precisando de dinheiro pra pagar suas contas. Ah, tá. Não, eu vou levar a maleta, mas vou contar a história. Porque já acontece com vocês, às vezes, vocês acordarem à noite querendo beber uma água, querendo ir no banheiro. Com a mão mexendo sozinha. Com a mão mexendo sozinha. Pode ser. Mas antes, É chegado o momento que todo ouvinte espera. É chegado o momento da pergunta polêmica. Não! Aquele momento onde Tutti Frutti, o rei da salada mista, vai olhar no fundo dos nossos olhos tentando flagrar alguma coisa. Alguma coisa que a gente sente medo e fará a pergunta polêmica. Tutti Frutti, qual é a pergunta polêmica? Você já foi pego pintado, Wesley, por um... Ah, você já foi pego pelo seu pai, né? É, mas eu estava solo. É. Eu estava no... Mais um momento, ó. Papai, mamãe, a sogra, alguém não, já... Não, pela família... Não precisa ser papai e mamãe, pode ser de quatro classes. Sim, não, sim, sim. Composição. Pela família. Ah, já fui pego, já fui pego. Até eu lembro desse já, já fui pego pelo sogro. Na área de entrada? Exato. Opa! Ele sabe mesmo. Mas, então a pergunta polêmica é só pro Wesley Zop. É. Oh, então manda ver, Wesley Zop. Uma ex-namorada minha. Não, estávamos na frente da casa dessa menina. Tal, e porque não era liberado, parece, fazer sexo na mesa da cozinha. Não. Então a gente tinha que ficar em lugares escondidos. Ainda mais quando tá velando o corpo da avó, né? fica chato, parece que fala na, que na fica chato. Na mesa de churrasco lá fora, parece que é chato. E não no quarto dela também, porque ela tinha mais irmãos e usavam o mesmo quarto. E não tinha guarda-roupa, né? E não tinha guarda-roupa pra eu esconder assim tão rápido. Ou pra escolher roupas. Ou pra escolher roupas. Sendo que ela era muito menor que eu, não serviria. Não, estávamos ali na frente, normal, como qualquer dois animais. Estávamos ali, mas fazendo de pé, porque era o que tinha na época. Ali você é o que não dava. Tinha carro? Não, na época não tinha menoridade, cara, não tinha carro, tá. Não. Cara. Daí nisso, o pai dela abre a porta e flagra duas pessoas, como veio ao mundo ali. Parece que não foi das coisas mais legais de se ver. E aí? Qual o reflexo dela? Entrar correndo pro quarto dela e fechar a porta. Deixou eu pelado sozinho na frente do sogro. Você falou, o que que eu vou fazer? Não, você não tem o que fazer. Vou bater uma aqui, porque eu tenho que terminar. Olha só o que eu consigo fazer, olha só. A regra é terminar. Vamos lá, sogrão. Ajuda eu aqui. Você não chamou ele pra participar, não? Aí, ó. Era inocente, mano. Tamo em família. É? De repente, cara, dupla penetração lá. Eu gosto de trenzinho, eu sou maquinista. É claro, eu quero me divertir. Você teria que ir de maquinista mesmo. Nesse caso, de qualquer maneira. Aceito o bagulho. Mas antes ter sido pego por esse sogro, do que ter pego se fosse a sogra mãe dessa menina. Por quê? Ela ia me matar na hora, ela era muito brava. Ah. Esse cara é muito de boa. E o que que ele falou pra você? Aqui não, né? Aqui não, né, Wesley? Adão, Adão. Aqui não. Adão. Pô, Wesley. Não, mas foi assim. Aqui não. Daí foi de boa. Uma semana depois, porque a mãe dela tava viajando, ficou sabendo, me humilhou em praça pública. Ficou sem falar comigo 6 meses, mas tudo bem. Menos mal do que ela ter pego no flagra. Ela liberou a mesa da cozinha, não? Não. Sei que eu saiba, era muito amigo do irmão dessa menina, não? Sim, sim. E aí, o que que ele te falou? Ele também não estava no momento, né? Não, mas ele não... Ele soube da história. Não. Deu risada, pô. Não falou aqui não, Wesley. Não, não, não. Ele só deu risada e me chamou de otário. Tudo bem. Tudo bem. Ah, mas espera aí, como a pergunta só foi pro Wesley, o Wendel também responde, e aí já foi pego aí por... Por alguém da família do Wesley. É, porque a pergunta foi pra mim, aqui né? Não, verdade. Aqui não. E aí, Wendel? Já foi pego? Deixa eu lembrar. Uma vez foi pego pela minha mãe. Não, mas ainda, a mãe mas é chato, não. Eu ia tentar defender, mas não dá pra. Mas e aí? Mas não é, eu tinha acabado de chegar. Eu tocava e chegamos no show e fizemos tudo, né? E nisso o Rian era pequenininho. Assim. Ah, era só a atual mulher. É. Sim. É. Não precisa dar detalhe. Só que eu tava indo dormir já. E de repente ele acordou e chorou. E eu fui levantar. Só de camiseta. Pra mexer no neném, pra dar para acudi-lo. Quando minha mãe abre a porta do quarto, eu com a camiseta mais curta aqui, ó, passando a bunda, né? Falei, não, mãe, tá tudo sob controle. Com a bunda de fora. Ele fora, eu tô com o filho no colo. Pau duro com o filho no colo. Que pariu, cara. Minha mãe falou, o filho é doente. Levantou as mãos e com o filho no colo. Meu filho é doente! Mas aí ela fechou a porta. Não, falei, daqui a pouco, se ele acordar, eu levo pra senhora, velho. E quica a bunda embora ali. Não, não. Sorte que tava escuro. Não sei se ela conseguiu enxergar. É, melhor que creia nisso. Fica mais bonito. Então essa foi a pergunta polêmica. Achou polêmico, Wesley Zop? Achei triste, cara. Por quê? Que triste lembrar disso. Aqui não. Aqui não. Mas aqui, não. Aqui não. Aqui não. Mas aqui você não. Adora o Peringa. Mas, é. Mas na época não, né? Na não. Época eu era, sei lá, fiotão, né? Fiotão, fiotão. É. Mas, Wesley Zop, parece que você foi interrompido aí pela pergunta polêmica. Parece que você me persegue. Acho que você sempre interrompe na minha vez. Não, acho que é. Ouça os antigos pra ver se isso é eu vou conferir. Mas eu acho que só foi eu interrompido. Eu só tenho uma coisa pra te dizer. Aqui não, ué. Aqui não. Aqui não. Não vem com essa, né? Não vem aqui com não. Essa. Aqui é um podcast. Aqui não. Continue. Então tava você e ela fazendo sexo brutal. Quem dera. Mas não era. Estávamos apenas dormindo. De roupa. Sim. Diferente do Wendel que... Mas roupa trocada. Não, quem dera também. Que dorme de pau duro. De pau duro. Só não. Se veste com tesão. Sim. Não, estávamos dormindo e eu acordei no meio da noite pra, com sede, fui beber água, né? Na hora que eu acordei, eu peguei a Bruna olhando no meu olho, meio que ela apoiada nos cotovelos assim, olhando bem no meu olho. Eu falei, cara, eu peguei no flagra, um segundo antes da minha morte, cara. Eu tenho certeza que ela ia cortar meu jugular nessa hora. Deus me acordou nessa hora, cara. Ela acordou, não, conforme ela viu que é... Eu peguei ela ali, né? Eu tava aqui, ó, deitado, olhando pra cima, vendo o olho dela no fundo do meu olho. Uhum. Ela olhou, ah, você acordou? Daí deitou e dormiu. Eu adoro ver você dormindo bonitinho. Então. O cara parece um caminhoneiro. Eu fui beber com água... Com o motor ligado. Eu fui beber água tremendo de medo, rapaz. Escondi as facas que tinha por ali. É, peguei no lance, cara. Peguei no pulo. É, eu acredito que Deus tenha te acordado. É aí, Deus, cara. É Deus da minha vida. Porque ninguém vive tanto igual você com a vida que você leva. Exatamente, exatamente. Se não tiver algo por trás aí. Só pode ser isso. Ou Deus não, piroliteus. Mas, queria lembrar você, Wesley Zop, que teve um episódio passado, Profissões Profissionais. Teve, sim, sim, muito bom até. Onde um cara falou aqui de rastejador de forro. Sim, sim. Deu uma boa, como fala, uma boa profissão, uma boa ideia. Exato, né? E parece que ele anda por telhados aí. Tá trabalhando nisso agora? Que legal, parabéns. Você mesmo deu a ideia, você tá concluindo isso. Que sensacional. Esse cara é um filho da puta. Ah, mas não foi profissionalmente, né? Parece que... Não, foi malandramente. Parece que tem o Gabriel Asbar aí, tá. Comeu alguém no forro? Não sei. Não, antes fosse. E aí, como que é essa história, Gabriel? Ah, aconteceu aí um paranauê que eu... Uma capoeira. Uma capoeira. Um chamado Remember aí, né? Sim. Não oficial. Não, normalmente é assim. Mas que estava no local lá que a pessoa residia, vulgo casa. Sim. Mas ela residia sozinha? Não, com os pais. Só que eu não podia ser pego ali, né? Por quê? Ninguém pode ser pego. Não tinha guarda-roupa. Não, não tinha guarda-roupa. E a roupa dela era muito pequena pra mim. Sim. Estávamos ali, né? Já tinha meio que terminado. Serviço. Meio que terminado ou tinha terminado? Não, tinha terminado, mas não tava todo mundo composto. Você ali. Tava querendo arrumar uma desculpa pra ir embora. Começou a bocejar. Já tinha batido duas. Já tinha escovado a dentadura. Já tinha lido a enciclopédia Barça. E dispensado o garçom. Já tinha feito a maioria das coisas. Eis que a gente escuta um barulho na casa de alguém chegando. Só que ali não tinha como sair da casa sem passar por sem eles. Sem passar pela pessoa que tava chegando, sei lá quem era. A não ser se você usasse o poder de invisibilidade. Talvez. Ah, e aí? Ou se eu cegasse a pessoa e saísse correndo. Era mais fácil cegá-la por questão do tamanho do olho, não? Não. Ah, tá. Não, só pra saber quem era. Tô tentando saber quem era. Se fossem japoneses, por exemplo. Sim. Confesso que eu demorei um pouco pra entender. Ah, essa foi foda de entender. É. Tudo bem, desculpa. Mas não, não. Eis que daí eu tive a brilhante ideia de sair pela janela do quarto, subir pelo muro lateral e passar por cima da casa no telhado e sair no portão da frente e embora. Foi isso que eu fiz. Mas você não chegou a ser flagrado? Não. Ah, mas foi um quase flagrado. Isso foi malandro, isso foi malandramente mesmo. É, foi malandramente. Mas eu não tive que rastejar no fogo, andei pela beirada do telhado. Parece que um... E se você cai e morre? Ia ser engraçado. Ia ser hilário. Ia ser vergonhoso. Não, não, você morreu feliz, cara. É isso que ia ser bonito de lembrar. Polícia com fundiburo. Claro. Baleia. Garoto branco no subúrbio aí de Americana. Muito bem. Já mencionei aqui o meu poder da probabilidade infinita, né? Não, ele tem um poder que você tem uma maldição. É, você maldiz alguma coisa e acontece. Mas eu tenho na minha cabeça que eu falo coisas absurdas que não tem chance nenhuma de acontecer e elas acontecem. A partir do momento que você falou, não ia ser, não ia acontecer. E aí, gravávamos um antigo podcast chamado Anjos da Alegria no Ar, que só teve 50 episódios e aí acabou, né, Wesley Zó? Exato. Infelizmente. E aí, a gente gravava nos horários assim, tipo... 3 da manhã. Terça-feira, 3 da manhã. É. E aí, a gente ia gravar um episódio. Nosso... Uma pessoa que participava lá, que não era nem eu, nem o Wesley, nem o Gabriel. Não, era o Diego Bolinha. Faixa. Só podia... A eliminatória foi ela. Sim. E daí a gente. Ele falou: ó, vai, caso que hoje tem que ter gravação, porque a gente tem que lançar um episódio, não sei o que tem, não sei o que tem. O cara sempre comprometido com a pontualidade. Exato. Sim, eu sim. E o Wesley, empenhados do jeito que éramos, a gente ia fazer essas gravações. Vamos nessa. Ele morava longe, né? Mora longe ainda. Mora longe. Daí a gente atravessando a cidade, né? Daí eu pensei, eu falo, vou. Pra quebrar o gelo, vou fazer uma piada aqui com o Wesley, né? Já pensou se. A gente chega lá pra gravar e o cara tá metendo na garagem. Não ia acontecer. Na garagem. Eu falei, não, o cara não vai fazer isso, porque a partir do momento que você marca com seus amigos, fala, vai lá pra gente gravar, eles vão. É que você não tem mais a possibilidade de sexo. É, né? Então, daí você sabe, ó, não vou fazer sexo porque as pessoas vão chegar aí. Mas e aí, o que aconteceu, Wesley Zop, chegando lá? Chegando lá, chamamos, Diego Bolinha, Diego Bolinha. Apertava a campainha. Apertava a campainha, batia palma, pá, nada, né? E só, de repente, a gente ouve um... É, um barulho ali, um vulto. É. Daí vem ele... Vestido como o Wendel, ao acalentar seu filho. Só que ele tava de camiseta e cueca. Menos mal. É, ainda bem. Ele... Não veio fazendo um rastro no chão igual o Wendel. Ele veio de camiseta e cueca falando, ou então, não vai ter gravação hoje não. Não. Fale a verdade, Wendel. Ele olhou pros seus olhos e falou, aqui não, Wendel. Aqui não. Gravação, vamos ter gravação hoje ali. Aqui não. Hoje não. No te odeio. Ele vem com aquela cara meio chateado. A cara dele. A cara dele era de tipo... Tenho que falar com as pessoas enquanto minha namorada está pelada na garagem. Era uma cara mais ou menos assim. Tenho que convencer eles que não dá pra ter gravação aqui hoje, que eu não tava fazendo sexo aqui na garagem. E o duro que a gente viu que ficou meio... Ficou chato. Ficou chato. Daí... Eu acho que ele nem terminou. Porque daí ela também já falou, já achou perigoso, vai saber. E não adora o perigo. E ela não adora o perigo. Aí eu sei que a gente ficou ali, né? Não, vamos aí, esperando, vamos. Esperando. Tão meus amigos. Daí vem o garçom, né? Já falei. Daí o Wesley sobe e eu falo, então a gente grava outro dia. E... Vamos embora. Nesse momento... A gente foi embora meio tristão. Tristão, leia-se, rindo da casa dele até na nossa casa. Ah, é, porque a gente, tristão no sentido em que a gente tinha combinado a gravação e não gravou tudo, mas foi engraçado, pelo menos. Foi muito bom. E a desculpa dele depois? Não, acho que ele nunca mais tocou no assunto. Não. Ou nunca mais foi na garagem. Não sei, não. Ai, também tem essa. Mas acho que ele nunca mais. Ele nunca teve coragem de tocar no assunto. Falou, tava metendo na garagem. Aquele dia não existiu pra ele. Nesse momento ele pensou ali na consciência dele: não, tem que terminar com esse podcast aqui. Que, já tem 50 postagens. Se continuar desse jeito, eu nunca mais faço sexo na vida. Na garagem? Na garagem. Ou na vida. Sim, é. Às vezes o cara. Só fica duro na garagem. É. Ah, pode ser isso. Sentindo o cheiro de gasolina do carro. Não pode sei. Ser, pode ser. Mas eu acho que ele falou assim, como o Wesley fez na garagem, eu também vou fazer. Pode ser. Eu trabalhava, eu prestava serviço pra uma empresa e tal, na qual o cara possuía 4 filhas maravilhosas. Sim, tal. Inteligentes. Sim, inteligente, sim. Sendo simpático. Sendo 3 delas casadas, então só sobrava uma pra mim, né? Ah, pelo menos você tem ética nesse sentido. Sim, né? Sim. Até onde eu não sei, quer dizer, você tem, né, que ter a ética, né? Sim. Nesse episódio ele ainda tem ética. Sim. Vai contar a história depois, das outras. Depois, depende do tema. Não, daí, tudo bem. Eu comecei a, toda vez que ia prestar serviço lá, fazer a corte. Não sei se é assim que os jovens falam hoje. É. Tal, daí é sempre muito, muito dificultoso. E você nunca terminava de arrumar pra poder voltar. Mas era mais ou menos por aí. E daí... Ia lá e quebrava o compartimento de disquete que estava chegando. Sim, que era novidade. Né? Sim. Daí até que eu consegui sair com ela. Sair, entenda-se, beijá-la. Mas aonde? Na sala do chefe, claro. Mas como isso? Ela era filha do chefe, ela ficava na sala. Filha do seu chefe? Não, filha do chefe da empresa da onde ela... Então, que eu prestava serviço. Então, lá na sala ela não foi... Não, era meu chefe. Na sala ela foi... Daí eu fui lá, eu tava atendendo lá, beijei ela lá, e nisso chega o patrão dela, e barra pai. Mas você acha que naquele momento ele era mais patrão ou mais pai? No momento que ele me pegou pelo colarinho, eu acho que mais pai. Acho que foi essa hora que eu vi que ele era o pai. Daí ele... Mas foi só um beijo, ou você... Não, apalpou as nádegas. Ela tava sentada na mesa, com a perna entreaberta, e eu centralmente beijando ela. Sim, sim. Sim, mas só beijando, todo mundo de roupa, tranquilo. É, tudo bem. Essa mesa podia. Essa mesa acho que podia. Não tinha placa, né? Não tinha placa nenhuma. Nem garçons. Daí tal, ele me pegou pro colarinho e me levou pra fora da sala ali, falando que eu não tinha ética. Mas porque... pegou pelo colarinho. Sim, mesmo? Sim, me levou eu pro colarinho. O cara era grande, cara. Ah, eu falei, pô, esse cara eu vou apanhar, e muito um fácil. E pra um cara ser grande perto do Wesley, o cara era muito grande. Sim, sim. E daí me levou pra fora lá, falou, você é um... Mentecapto, um caluniador mentiroso, um mequetrefe, um vida torta, um lunático. Eu, sei lá, fiquei humilhado, né? Sim, cara? Sim. O animal! Ele falou, não, eu sou o cara do TI. Tentei. Cara, eu só arrumo o seu PC, cara. Não, mas aí o cara até ligou na empresa e falou, não quero mais o Wesley aqui, ele não tem ética, ele é de maus costumes, ele não tem... Ele é contra careca, a família cristã brasileira. Mas meu melhor. Ele ligou lá e falou assim... Wesley, aqui não. Só diga uma coisa pro Wesley. Aqui não. Até que daí eu consegui sair com ela na casa dela. Que eu já fui com certo medo. Chamou pelo MSN. Que se tivesse, né? Não, entramos em contato. Mandou uma carta. Eu sabia onde ela morava, que morava ali perto da empresa, eu fui lá. Nossa, você é um stalker maldito, então. Não, mas porque ela falou. Ah, tá. Daí eu tava lá com ela no quarto dela, nisso, quem entra, quem tá entrando na casa, o pai. E ela estava com o vestidinho da maldição. Sim, sim. Por isso que eu falo que eu também... E na estante, se clube no bar. Sim, mas 3 volumes apenas, que tava no começo. Tava... Você era magro ainda. Eu era muito magro. Tava lançando. Não, então, daí eu pensei, se o cara me pegou pro colarinho na empresa, aqui ele vai me matar. Aqui ele vai cortar meu pau. Não, ele vai me matar. Não, pior, cortar o pau. Sim, antes fosse só matar. Daí ela abriu a janela e falou, pula que aqui do lado tem uma horta. Aqui, daí eu pulei, mas, porra, alto pra caralho aquele muro, cara. Não, mas achou que era só a altura do parapeito. Eu achei que era. Ele pulou, freedom! Não, deu tempo de eu pensar, eu tô caindo. Não, deu tempo de ele pensar, tum, pá! Pá, daí cai num, eu fico empalado lá, né? Só que conforme eu pulei, ela jogou as roupas pra lá e fechou a janela. Mas eu você tava pelado, pô. Não, eu tava de cueca ainda. Cueca e meia. cueca e tênis. Filha da puta, sujou a meia. Então. Parecia um maratonista, cueca e tênis. Não, e conforme ela jogou tipo um sorteio a minha roupa. Eu tive que caçar na horta ainda. Se fode aí, Tecão. Caiu na coroa de Cristo. Foi o apelido do pai dela. Se fode aí, Tecão. Hein? Caiu na coroa de Cristo. Caiu na coroa de Cristo. Dei, catei a roupa, tô saindo. Quem me flagra na horta? O cachorro de guarda, cara. Ainda tive que correr de um cachorro, ainda quase que eu morri com aquele cachorro, cara. Mas não foi pego. Mas não foi. Crime é não, ser pego. Se bem que foi flagrado pelo cachorro. Sim. Mas se trocou antes do cachorro, você correu com a roupa na mão? Eu corri com um tênis na mão. Correu pegando a roupa. Com tênis e camiseta na mão, mas eu já tava de calça. Imagina o Wesley assim, pensando, caramba, tô tudo fodido aqui embaixo, não pode ficar pior quando de repente vem a roupa, né? Parecendo as flechas dos 300 Esparta, né? Puta, ainda bem que não foi vestido, né? É, se fosse o vestido era um só, né? Era mais fácil. Se fosse o vestido, ele já ia erguer as mãos pra já veste, cair já. Vestido. Mas teve uma outra história sua que você deixou a moto numa casa de uma pessoa, não teve? Sim. Nem sim, mas tive que deixar lá. Nem sei se vai pro ar, mas contei essa, o Rodrigo Malta, eu acho que já falou dela. Eu tava num... no lugar onde se vende bebidas e toca música alta. Na igreja. Quermesse. Numa balada. Não sei se é assim que os jovens comentam hoje. E até que recebo uma ligação de uma menina que eu saía esporadicamente, mas não sabia da vida dela. É. Saía com ela. Nem queria saber também. Nem fazia questão. Ela falou, tô sozinha em casa. Vem aí. Só que isso é 2 horas da manhã. Imaginei que ela não tava me chamando pra ir comer lanche. Falei, foi uma pena. Que seria muito bom, que eu tava com fome do cacete. Mas você vai na esperança. Mas você vai lá, alguma coisa vai ter. Vai ter um lanche, quem vai sabe. Ter. Alguma coisa um preparou. Pão com manteiga. Você receber uma pessoa na sua casa, você tem que ter alguma coisa pra essa pessoa comer. É, pelo menos uma bolacha creme cracker. Alguma coisa tem que ter. Daí tô lá com a menina. No quarto dela lá, a gente escuta alguém entrar e falou, oh, seus pais chegaram. Ela, não é meus pais. É meu noivo. Eu falei, como assim, seu noivo? Você é noiva? Você é compromissada? Ela, não sei assim, é que ele não trabalha por aqui, meus pais foram buscar ele no aeroporto. Eu falei, mas como assim eles estão entrando? What the fuck? Aqui, você aí de boa. What the fuck is that? Daí eu tive que pular a janela dela no corredor da casa dela, pulei pro vizinho. Só que nesse bairro... Como assim pulou pro vizinho? Na hora do medo, cara. Invadiu a casa do vizinho. Invadi a casa do vizinho. Daí, pulei pra casa do vizinho. Só que nesse quarteirão, nesse bairro, se você der a volta no quarteirão, você não volta pra mesma rua. Porque ele é meio... Meio, como fala... Rocambole de quarteirões ali. Tá. Então se você der a volta no quarteirão, você não volta. Na hora que eu voltei ali, rua sem saída. Eu falei, mas cacete, onde que tá minha moto agora, né? Porque minha moto tava na garagem dela, escondida ali. Mas escondida mesmo? Tava escondida porque ela tinha um carro que tava estacionado, o meu tava do lado, os pais dela chegaram no outro portão da garagem. Então não chegaram a ver minha moto. Só que eu não tinha como pegar minha moto. Você tava pelado agora? Não tava mais, né? Daí eu... Mas foi a mesma coisa, jogaram sua moto. Mas não dos 300 aí, igual a outra que jogou na horta. Daí eu peguei a minha roupa e saí correndo. Ah, né? Tá. Diferente, porque eu já tava ligado não disso. Não tinha cachorro no vizinho. Não tinha, ainda bem, que porque senão sorte, eu já ia cair na boca do cachorro lá. Deus protege os bêbados. Daí eu tive que ligar pra um camarada meu, ele foi me buscar. E daí no outro dia eu fui lá buscar a moto, daí demos uma desculpa que eu deixei lá, porque minha moto tava quebrada. Nem lembro o que foi que colou essa história lá. Mas aconteceu. Você é um demente. Não, no caso, por que o Rodrigo Malta mandou? Porque ele que foi me socorrer. Ah, foi ele? Ele que foi me buscar lá. Por isso que ele falou que dessa história. Naquelas alturas ninguém mais dormia. Lá fora se ouvia só a voz da multidão. Ela foi da mamãe. Eu fui da mamãe. Foi da mamãe. Foi da mamãe. Foi da mamãe. Foi da mamãe. Foi da um serão extra trabalhou. Com o patrão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Muito bem, então depois de muitas histórias onde as pessoas olharam no fundo de todos os nossos olhos e nos flagraram, o Wesley Zop ensinando aí a como fugir de flagras e da morte. Sim, esquecer a moto. Às vezes o ouvinte fala, pô, Wesley, acho que eu estou brincando quando eu falo que o Wesley Zop é imortal. O cara já escapou da morte. Várias vezes. Um milhão de vezes. Pior que é. Não digo um milhão. Mas tá perto. Tá perto. Muito bem, então chegamos ao fim de mais esse episódio que foi uma delicinha cremosa. Delicinha igual o que, Wesley Zop? Delicinha igual... Igual ao Wendell Tutti Frutti, rapaz. Ah, sim, claro, era o que eu ia falar. que não recebe esse nome de frutas à toa não, Wesley Zop. É verdade, eu lembro o dia que ele do batizado dele. Uma orgia numa feira, pá. Não cabe falar agora. O Wesley Zop pulou pelo muro, era uma feira, em vez de ser uma horta. É, daí conforme eu caí, misturou as frutas. E ligou o ponto de frute lá, ajuda ele. É, a tirar três cenouras do cu. Três cenouras não, três bananas. Três bananas, mas quando ele tirou uma, chegou um garçom falou, pô, tá dupla penetração aqui não. Com bananas, tripla, não. Tripla, não, mas ele já tinha tirado uma, aí ficou duas. Tá, tripla pode, não pode dupla. Wendell, Tutti Frutti, esse é o momento que você agradece por a gente ter chamado você, que fala que você gostou de ter participado, e aquele momento que você pode falar do jabá e das coisas que você faz com frutas. Além de tirar a banana na bunda. Do Wesley. Que é uma mágica que a gente faz, mas não cabe falar agora. Não dá tempo. Não dá Leva 2 horas e 30 minutos, só vai. Só explicar. É só banana nanica. Ou da terra. Bom, bacana. Queria agradecer a oportunidade aí. Foi bem, bem legal aí as histórias. Histórias diferentes, flagrantes diferentes, né? E escuto bastante, rio muito, sozinho, né? Ah, sim. Normalmente é isso. Sozinho. Mas é, brigadão mesmo aí. E falar aí do Santa Rosa do Bartender aí, a gente mexe com casamento, aniversário, eventos em geral, festa infantil, velório, o que tiver, a gente prepara aquela... deliciosa caipirinha. Ó, oh, aí sim, hein? Feita com bananas. Diferente, mas legal pra caramba, né? Feita com as melhores bebidas, né? Precisar aí, é só contratar aí, a gente faz um precinho legal aí, descontinho do Chorume aí. Oh, oh, é isso que eu tô falando! Faz um aqui por episódio. Pra quem não entendeu, quando você vai naqueles eventos lá e tem o... aqueles caras musculoso, preparando... Gostoso. Mas gostoso é. Preparando caipirinhas de diversas frutas, o Wendell faz pra gente. Ah, sim. E tem até cascata de chocolate no kit dele aí. Tem cascata de chocolate. Porra, tô falando. Porra, Mas a gente pode ficar rolando na cascata. Ah. Depende do preço que você pagar. Se lambuzar. E qual é o contato, Wendell, aí? Pra contato quem? Aí de Santa Rosa Bartender. TDD 19 991720757. E tá no Facebook também. Tá no Facebook. Sim. Página Santa Rosa Bartender aí. Entra, dá um curtir lá e acompanha toda a história, todos os eventos do bar aí. Santa Rosa, no Rosa é com Z ou com S? Com Z. Com Z. Ah, com Z. Por isso que eu não tava achando aqui. Com Z. Ah, sim. Muito bem. Obrigado, então, a participação do Tutti Frutti aí. Fiquei muito excitado, é a palavra, quando seu pênis fica enrijecido. É, eu acho que é. E veiudo. E babando, quando você olha pra pessoa. Fica latejando. Exato, sim, eu acho que é excitado. Tudo bem, então. Vale excitado. Então fiquei muito excitado. Pensando na banana. Mas de forma controlada. Não, não, e nada sexual também. Não, só pela admiração da pessoa. Exato, é a mesma coisa que observar um Picasso. Exato. E ficar com o Picasso. É, sim, ele tá falando do Picasso que ele assiste muito filmes do Kid Bengala. É, não poderia ser outra coisa, né? Muito bem, Gabriel Asbar. O momento do seu tchau e o momento que você fala nossas redes sociais para o nosso querido ouvinte começar a nos seguir, nos curtir e entrar em contato também. Eu queria dar agradecer aí pelos flagrantes aí que foram ditos. Fiquei mais tranquilo agora, achando que não sou eu só um mentecapto que faço essas coisas. E queria dizer aqui antes do meu... Que fazia. Sim. Queria dizer uma coisa antes de falar as redes sociais. Aqui não, Wesley. Aqui não. Desculpe. Mas pra você que quer nos acompanhar no Facebook ou no Instagram, é o Lixo do Lixo. E pra você que gosta de um Twitter, pra dedurar pessoas que estão fazendo sexo, talvez em 140 caracteres, @néctardolixo. Aquela flagrada rápida no Twitter, né? Sim, pode acontecer. Wesley fazendo sexo no portão 23, tipo, batendo cara do escuro. Wesley Zop, resta pra você, então, a responsabilidade de dar seu tchau e também de falar para o ouvinte o nosso contato através de WhatsApp, pra caso ele queira mandar um áudio ou um texto. Um vídeo. Um nudes. Ou também falar o nosso e-mail, pra caso ele queira mandar um contato emaístico. Chique, hein? Bom, depois eu dou tchau, mas vou falar primeiro os contatos. No WhatsApp é o DDD19-99495-5485. Anotou aí, Wendel? Anotei. Ah, bom, porque senão eu ia ter que repetir. Não, mas repete, porque eu estava observando a gangrena que está formando na sua bunda. Ah, não, mas não é gangrena. É uma banana ainda. Me incomodou um pouco. É uma verruga. Chama Jocrécia. Peraí que eu vou dar uma vomitada. Chama Jocrécia, ela fala com a gente, tá? É da hora. É o DDD19-99495-5485. E o e-mail é o autocriticas@chorume.com.br. Muito bem, isso é o tchau. Tchau, pessoal. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos os ouvintes. Acesse lá o Bartender Santa Rosa, Santa Rosa Bartender. Acesse lá as redes sociais do Lixo do Lixo, Néctar do Lixo. Mande e-mail, mande WhatsApp. Obrigado por ter ouvido. Até a próxima semana. Tchau.